Trip 5415, passa agora Coral 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível de voo 140 e chame Léus em 1201. Mavi 71 confirmando, mantenha a subida da Euler da Morte, vai com curva direita agora após a decolagem. Gente, da Euler da Morte, vai curva direita, o 971. Ingressa a Índia até o ponto de espera onde chama a torre, 1895, 1096, ajuste, boa viagem. 1096, 095 no ponto de espera, grava bom trabalho. Salvador, boa noite, com 971, ponto espera na 04. 971, a linha e decola pista 10, vento 170 graus, 069. A linha decola na 0, gol 971. Salvador, boa noite, gol 9267. Tá sendo aeronave? É o gol 9267. Gol 9267, prossiga. Na posição 2, fica na formação chave. E a nossa posição para Guarulhos, qual o plano? O senhor, de gentileza, confirma qual o horário do plano? É 2300. Sim, comandante, eu recebo o plano do senhor aqui com 30 minutos de antecedência. É o máximo que eu posso adiantar para o senhor agora é a saída, que é da Euler Motiva. Negativo, mudança de pista para a pista 10, de acordo com a informação Delta. 3662. Pista 11 agora é a 10. Acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada Mari. Ciente, Tango de Bravo. Tá bom. Decolou 37, controle 1208, boa viagem. 08, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Gol 971 no perfil da Dayana 640. 971, contato radar. Vigilante, mantenha o perfil da subida da El. Mantenha o perfil da Dayana, 971 da Gol. Qual é o gol 9267? Prossiga. Nós ficamos aqui, nosso plano está para 2300. Já tem o nosso plano ou não? Negativo, vou verificar junto a IS e volto para o senhor. Tá, ok, obrigado, só na escuta. Sobe 267, solo. Então tem a informação do plano do senhor aqui para 23h30. Foi feito a CHG modificando para as 23h00? Foi feito, sim. O senhor te aguarde. Controle, seria possível coordenação com o Centro Recife, a Prodimotiva? Ainda, inclusive, tem uma formação em cima de Dayão. Guarde. Guarda. O 971 tem condições de voar direto Mótiva? Afirmo, senhora. Positivo? Afirmo. Está autorizado a proa de Mótiva, o gol no 971. Vai, Mótiva. Né, 6310, sem identificação em contato radar, desça 060, autorizado a chegada, Mari. Ativo, mantém a prioridade de marca. Salvador, muito boa noite, 3258, chegada a Mari, esse é o nível 170. 3258, está autorizada a chegada a Mari, desça para o 070. Tempo 3662. Pista para 2000 pés, o ajuste 10116, está autorizado. ILS, reporte se precisando. 2016, autorizado, 3662, reportará. Controle é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. É, decolou do cabo. Vai para um sobrevoo no setor de Guatemi, mantendo 500 pés, após segue para a Pouso Andina. Gente, atento ao Romeu 44, também realizando sobrevoo no Guatemi. Gente, tá, tem ele no visual. Fala, Band. Oi. Estamos em Ilha Brava, atento ao Guardião 06, prosseguindo para sobrevoo no Guatemi. Positivo, paciente. Oxané 6310, reutilizar o descida para 4 mil pés. 4.000, ajuste 1.0.9. Afirmativo. 3.0.9. Leda Monte, vai seguindo conforme plano de voo. 5.5.5.3 é o transponder, controle 1.2.0.8. 1 no caso negativo, 1.3.6.9.5. Monte, 5.5.5.3, 1.2.0.8. Está aqui na posição 2, pronto para o feedback de acionamento. Coordenem com a equipe solo, chama táxi. Outra táxi, voo 9267, graças. Você da Neve, Túlio. Firme, para o controle. Reduza para 2509. 3858, reautorizado descida para o 050. Para o 050, 3858. Reporte visual. Atento. 6310 tá livre da restrição em TAP? Afirmativo. Obrigado. Controle, o Guardião 06 tá visual contínua. Frequência livre, Guardião 06. É. Com a 3, preparada a Leda Motte, agora Gomes. Chané 6310, desça para 2000 pés. O ajuste 1097 autorizado. O segmento LS reporta estabilizado. 2097 reportará estabilizado. 6310. Para o táxi, o gol 9267, 4 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, acerta um galeão. 9267, táxi via pátio, Índia, alvo, ponto de espera da torre, ponto de espera da 190, torre 1895, ajuste a 1097, boa viagem. Pátio, Índia, alvo, ponto de espera da torre 1895, com 1017, gol 9200. Dantes 662 já estabilizado? Estabilizado, 6662. Sete final do procedimento LS, torre na frequência 1-8-9-5, composto. 1-8-9-5, obrigado, boa noite, 3662. Salvador, muito boa noite, está 3662, passagem da Serra, estabilizado. 362, Kenegal no 0, 1-7, baixada travada? Baixada travada. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, 3662. Boa noite, gol 9267, ponto de espera pronto. Mandei o ponto de espera 9267. Mandei o ponto de espera, gol 9267. Guardião 06. Tem sobre regras de voo visual, 500 pés. Guardião 06, reporte passando farol. Após a aeronave na curta, ali mandei se preparando, 9267. Após a aeronave na curta, mantém gol 9267. 3.4. Vamos autorizar o 360 via Tesulu 1-0, é bridge após o Tesulu 1-6, seguindo conforme o plano de voo, decola da pista 1-0 com curva à direita, perfil da saída da EL, Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 5543 é o transponder, controle opera 120.8. Debra 219, obrigado. Oi, boa noite, Xanar 6310, localizador da unidade visual. Recebemos a informação que é legal no 017, aguardando pista livre. O Oceané 6310. Aguardando. Fala, boa noite, 3662, Libran. Então, 3662, táxi via Alfa, Juliette, correção. Alfa Quilo para o pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, 3662. Então, 3662, só para informação, existem algumas viaturas que estão realizando um trabalho no pátio 3, estão pré-coordenadas, mas conforme o senhor for ingressar, elas já vão sair. Obrigado, 3662. Afirmativo. Autorizado pouso pistão no zero, vento 18059. Livre pouso não no zero, 6390. Bruno 9267, decolou 55, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, obrigado. Controle Guardião 06, passando aqui para o sul, visual com campo. Mais para cima a torre. Jan 06 Torre, 1918, 95, apoio. Obrigado, bom trabalho. Antônio, boa noite. Gol 9267, decolou na sua escuta. Gol 9267, contato radar na decolagem, sob a nível de voo 400, no perfil da saída da EL. 7400, solicita voar na proa 85 para evitar formações aqui. Voo 9267 autorizado. Desvio e reporte quando possível por lá da EL Leda. Sente o ponto lá quando possível da EL Leda, gol 9267. Guardião 06 apenas agilizando, já tem um Airbus da TAM passando por Duna, fiquei agilizando na medida possível. Agilizando, 06. Bem, na frequência 1895, composto. 295, obrigado, boa noite, até daqui a pouco. Oi, Salvador, boa noite, eu tô 3858, tá no localizador da 10. Então 3858, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre, 3858. Então 3858, forma um tráfego tipo Alfa CA 55 a 500 pés, está cruzando o eixo da 10. O helicóptero da polícia, o guardião tá, não interfere com a aproximação, ok? 3858, localizador já. Chama 310, no sol 57, direita 1219. 1219 já. Tá na conta final pro Grael, guardião 06. Guardião 06, tráfego avistado, autorizado pouso, vento 1970 graus, 59, já pode solo controlado. 06. 06, portão. Alfa Juliette 06, 6310. Então, 3858, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 1970 graus, 5 nós, altímetro no zero no meio. Baixo, entra na rua, no zero no meio, livre de pouso, 10, 3858. 9267 desvios. Ainda realizando desvios, confirmem. Bom, 9267, recebe o controle. Siga o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, com 2 no PLB, locado 0195 no transponder, 7 escuta, linha SGL, local sobrevoo de Guatemi. Mantém sobre visual com o de Guatemi, reporte visual com o mesmo. Reporte visual com o mesmo, DCT Guatemi, mantendo a linha SGL, grato. Controle Gol 9267, voando na proa 245. Gente, quantas milhas nessa proa? 20 milhas. Sim. A gente abraço, está abandonando igual a TV para animar, Sérgio. Gente, o 9267, chame o centro Recife, a frequência 125, decimal 1, caso negativo 133, decimal 95, informe 3 desvios. 125, 133, 95, boa noite, obrigado. Minimix. Tango Índia Bravo, confirmei já com a prova do destino? Em marcha, o destino é em marcha, tá toda paralela. Gente. 3319, obrigado, fica bonito. 3258, lembrando essa resposta. Tá 3258, Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03, 3258. Papai Romeu também já informou o tráfego na sua posição de 11 horas a 4 milhas, mantendo uma no meu pé, é o helicóptero mais direto não. Positivo, paciente e visual. Esse Romeu informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 3 milhas, mantendo 500 pés, é um Romeu 44. Visual com o Tango de Abravo, ciente do mesmo, já esperado. O Tango de Abravo agora chama a torre na frequência 1.8.95. 1.8.95. Meu Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango de Abravo, na escuta, prossiga. Positivo, tá com prova em Rimato. Afirmativo, pouso na Rimato? Afirmo. Gente, aposta na curta final para pouso, Tango de Abravo, altímetro 1.0 no meio, vento de superfície Salvador, 180 graus com 5 nós. Positivo, chamando a curta, tá cruzando o eixo da 1.0.2 agora. Afirmativo. Boa noite, eu vou no 973 centro da tarde. Vou no 973. A informação em curso é Delta Guarda Copa. Prepare da Euleda Monte para o Galeão. Guardando Copa da Euleda Monte, eu vou no 973. Confins 346. Livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste no 097, um ótimo voo. Voo no 973, copia. Estimativa 08, Amélia Bravo. No 973, copia? Copia o 973. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva, via Ampezulu 10, SMAP, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. 5561 no transponder, controle 1208. 973, autorizado no avião nível 360, de abertura 10, decola da 510 com curva direita posse, saída da El Leda Motiva. Transponder 5561 no controle 120, décima 8. O voo 1973, por gentileza, confirme a rota. Ah, desculpa, apresentou no zero, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena. Cotejamento correto, chame pronto no 09. Camarão no 973. Voo 2043, 3 a alinhada, decolar, pista 90, 180 graus, 5 nós. O 2043, decoladas 1-2, controle 1-2-0-8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Gol 2043, cruzando 1500. Gol 2043, contato radar, transmissora 360, série da El. Da El 360, 2043. Para 973, fazer a equipe de solo, chame táxi. Chame na táxi no 973. boa noite. Xané 6310 com a Delta, autorização Recife. Xané 6310, Delta confere, autorizado Salvador Recife, nível 350. Decolada 1-0, curva esquerda, saída Pucajá, Maracaju, via amplo 58. 5564, transponder, controle 1208. Autorizado nível 350, Recife, decolando 1-0, curva esquerda, Pucajá, Maracaju. Salvador, o voo no 973 para o táxi, 139 a bordo, 3 horas e 55 da autonomia, alterna Campinas. 139, 355 Campinas? Afirmativo. E detalhe, está o ponto de espera, via base, linda, no ponto de espera, torre, 118 decimal 95, ajuste no 097. Baixo índice, ponto de espera, 7895, ponto no 97, 0. Salvador, boa noite, eu vou no 973. 973, boa noite, autorizado de área decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Leva a declaração no zero, vou no 973. 973, decola 224, controle 120, decimal 8. 208. Controle gol 973, decolou. Gol 973, contato radar para 360, saída da El. Saída da El, subindo 360. Pode girar à direita da El, senhor? Confirme. Pode girar à direita na parte da El? Quase 2 mil pés autorizado, líder. Obrigado. Coluna 096, boa noite, a sua identificação na Estrada Maia, desça até o 050. Autorizado, coluna 096. Muito boa noite, 3858, no Singer 3, sem nenhuma informação antes, autorização para Fortaleza. Tá, 3858, a informação em curso é Delta, autorizado Salvador Fortaleza, nível 350, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, via Ampezulo 19, Bangu, direto a Bucu, direto destino, 5572, transponder, controle no 208. Autorizado 350 para Fortaleza, decola pista 10, primeira curva esquerda, perfil da Momo, transição Froti, aerovia Aperzulu 19, Bambu após Abucu, 5572 transponder, 208 ao controle Salvador, está 3850. Então 3858, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei, obrigado. Toda 973. Consiga? Passando da E, autoriza a curvar direita a fim de evitar algumas formações próximo à Leda? O Gol 973, eu não copiei a mensagem. Solicita desvio à direita a fim de evitar algumas formações próximo à Leda. Sim, está o desvio autorizado. Confio por quantas milhas? Há umas 40 milhas, mais ou menos. Gente. Olhe mais, Juliette Romeu. Siga. Lembrando a região de Iguatemi, segue agora em retorno para Serra Índia, Eco Índia, via Litoral Bonfim. Gente, é poste visual colocado de pouco. Abandonado visual, graças. Gol 0093, após o desvio da autoridade do Abrid, e chama o centro Recife na frequência 251, na alternativa 3395. 251, 3395.